Let's start again in the next one. Isso aqui é uma aula de samba, mais ou menos uma aula de samba. Não exatamente um samba, mas um pouco do tipo do estilo desse tipo de música. E a gente está tocando sobre Lá menor e Ré menor. Jonas está no baixo. Eu estou aqui falando com vocês. E tocando um pouquinho de piano para estudar. Eu estou aprendendo também. E aí entrou um cara aqui que eu não sei de onde ele é. Deixa eu ver aqui. Ele é dos Estados Unidos, Lumi. E o Duda, de Berlim, da Germânia. Jonas é de Marinha Grande, Portugal. Eu sou do Brasil. E vocês estão escutando o Nimbot, site. Hello, everyone. Duda from United States and Lumi from... Lumi from United States and Duda from Germany. And Jonas from Portugal and me, Brazil, and we listen Nimbot, and now we practicing a little samba beat. Just A minor and D minor notes. Let's start in the next. One, two, three. Cuidado com o metrônomo, tá ok? São quatro tempos, Jonas, são quatro tempos para cada acorde, tá ok? Espera completar o ciclo do BPI, do BPI. Quando completar o ciclo, chegar no 16, aí tu começa. Aí tu faz o Lá menor no ciclo inteiro e faz o Ré menor no próximo ciclo inteiro também. Assim fica mais... Aí pode acrescentar outros acordes, mas depois a gente acrescenta aqueles outros acordes que eu te falei antes, que seria, no caso, o Fá com sétima, quer dizer, o Fá com sétima maior, o Sol com baixo em Fá, quer dizer, o Fá com baixo em Sol. Aí depois, na próxima, repete Lá menor com nona de novo, Ré menor com nona. Aí o Fá com Fá com sétima maior e um Mi alterado. A sequência seria essa. É, o baixo... Aí tá, o baixo só toca tônica e a quinta, mas ele pode depois acrescentar outras notas. Thank you. Só o que tá um pouco ruim é esse chiado aí que tá vindo do teu, da, teu baixo, da tua track. Se conseguisse tirar isso aí, ficaria beleza. Mas também, se não tiver como tirar, não tem problema. Vai assim mesmo.